Contigo. Agora, caçadores, tem show do incrível crocodilo do Caribe Show! Onde um mar de seres humanos caçadores se forma. Pra quê? Pra dançar, pra dançar, pra dançar. E é assim que o crocodilo chega. Para a alegria de todo o público presente. A aparelhagem de maior sucesso do momento. Yeah! O incrível crocodilo. O animal. Toca tudo do Pará. Que orgulhosamente chega para fazer a festa. Alô, DJ Dinho Pressão. Bora pra cima, Maurinho, já estamos na área do Caribe. Alô, DJ Gordo. E aí, Caribe Show. Agora, vocês comandam o show do animal. Tá na hora! Alô, galera do Vai, Barbie, já! E faz o caqueado. Faz o caqueado. E a galera vai dançando. Vocês estão prontas, piranha? Esse Blake é perigoso, moleque. E aí, DJ Lohan? Entrou pras gatas top agora, moleque. Acelerando tudo! Pra cima! Vai! O bagulho vai endoidar! O bagulho endoidou! O bagulho! Arrepia, meu animal! Reidinho! Oba! Tô gostando de ver! Arrebenta, meu DJ! Já comigo! Novinha, eu quero te ver contente! Parceiro Robocop da GDK. Bora, Netinho, bora, Diego. O meu amigo Bill da Corte, aniversário do alemão da Lotier. Alô, Belly. DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone. E o meu parceiro, o deputado Darlan. E aí, Darlan? Pra ligar pra ela. E o incrível Juninho. E deixando na batida. E a galera vindo o som e vem quebrando. Bora, Vevé. sequência na batida, na batida, na batida. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Domingo tem repá. E quem é que bota fé que o Remo vai ser campeão? Joga a mãozinha pra cima aí, ó. E joga a mãozinha pra cima, galera do Leão. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Cadê a galera do Paysandu aí? Cadê o gritinho da galera do Paysandu aí, ó? Sou a galera do Papão, jogou o bracinho pra cima. Bate na palma da mão. Vem comigo assim, ó. Vem comigo assim, é Nicolor. É Nicolor. Quero ver agora. O isqueiro e acende o baseado. Vai, vai. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. É a pressão do animal. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter. O nosso amigo Jorginho Souza. E aí, meu parceiro Juninho Play. O meu parceiro Ticuna também tá na área. E aí, Ticuna. Alô, meu amigo Adriano Sarraf. O Dr. Beto. O meu grande amigo Railson Carvalho. Ei, Railson. O meu parceiro Robocop também da GDK. O Netinho também daqui na frente. A minha GDK tá em festa hoje, aniversário do amigo alemão. Parabéns pra você. Meu parceiro Damis, um abraço pra você, Damis. Vamos dançar, vamos dançar. E aí, Diego da GDK. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Tá bonito, tá bonito. A moda, a moda, a moda. Só quem tá, a moda. No meio do pitio. No meio do pitio. O Alanzinho do Treme de Seu Gosto Divino Croco. Porque aqui eu me sinto popstar. É assim, Alanzinho. Bora, Adriano, bora, Adriano, já. No passinho, no passinho do carimbó, vai. O carimbó, o carimbó, o carimbó, o carimbó. Bora pra cima, bora pra cima. E aí, dois magnatas. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Meu amigo Tico da Pedreira. E aí, Paturi? Bora, Bailson, bora, Blake. O animal do Caribe, assim, ó. Crocodilo. O incrível. É o novo hit do verão. E aí? Pra geral curtir, ela joga o bumbum. O nosso amigo Aranha. Abraço pra você, garoto. Nem tenta apagar. Tá aqui do lado direito. Do teu animal. Meu parceiro Jorginho Souza. Se sobe, quer vir. Juninho Play, um abraço, Juninho. Adriano Sarraf, um abraço pra você, meu parceiro. Aqui na frente, do animal. Railson Carvalho. Segura aí, garoto. O nosso amigo Wellington Neves do Croco. Que prazer imenso estar recebendo aqui hoje o nosso parceiro DJ Toninho da Carroça da Saudade e meu amigo Márcio Lins da TV Liberal. Fala, meu parceiro italiano. E aí, moleque? Vai, vai, vai, vai, vai. O som voltou. Que também tá na área. Alô, Tomix. Novinhas ficam loucas quando a gata. Bora por um dos donadinhos. É o pop na pressão. E as novinhas do ninho do águia. Essa aqui é meu parceiro Tomix. Hoje nos foi uma visita. E seja bem-vindo, garoto. Bora pra cima. Toma, bicoda. Toma, bicoda. Toma. o pop, ninguém. Vamos dançar! Bandida, agora você. E o nosso amigo Bruninho da Baixada. O águia pra pirar sua casa. Nosso amigo Baúzinho, o Oswaldo da Pedreira. Arreia, é a GDP dando a dentada, seja bem-vindo! Vontade, DJ Ellison e Juninho. DJ Davis. E aí, DJ Lucas, só dá um abraço, Diego! Aí, novinha, vai descendo gostosinha, pop live no comando, minha águia dá o grito. C2 do rock! Toma aqui, toma, toma, toma, toma. Só pra mulherada que tá passando mal. Ah, DJ, isso não é legal. Já, já. Olha o T2 do rock. Passando mal, passando mal, vai. Já, já, já, já. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Vai, vai. Tô passando mal. Vai, vai. Fora com a calma, Dani. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Aponta pra ela. Bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, vai. Ficou na minha. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E os nossos desguiados do Papão e o Grime Doquinha. Sempre pra ser o Luciano, bora pra ser o Luciano da Uber. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Amigo! Olha, olha, olha, olha! Se dança, dança, faz o pequeno, olha o animal na área! Croco! E aí, bichinho do vídeo, ajuda pra cima, bichinho! Pra cima! Pra cima! Tá na hora! Aí, DJ, pode aumentar! Aí, DJ, pode aumentar! Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até. Tá na hora! Eu já falei! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, no 12, bota no 12, bota. Bora, Bia! Bora, Cléo, bora, Betinho! Alô, Mel! Só tô vivendo, tô ostentando. Nosso amigo Rubinho da Baixada também tá na área. Pensando, ligou. É aniversário da Noelle! Hoje tem croque e o dourado na. Amor! Pega Xandão, de pressão, curte no comando. Seja pressão! O esquebrou e levou de pressão. De montão. Hoje eu vou pro crocodilo, pressão. De pressão, hoje tá tudo liberado. Hoje a festa é de patrão. Bora, chefe, Brasil! O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. E aí, Betinho Playboy? Aí, DJ, pode aumentar. A dona Cláudia também pra ali no camarote. Pode aumentar. O Rafael do Fundo. A área mandou avisar. E dois anos do animal. Mandou avisar. DJ, pode. E o nosso amigo Piranha de Santa Isabel. DJ, pode aumentar. Um abraço também pra molequinho, o Marlon Eginho. Vai até o 10. Cara do Tapandão, valeu! Só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, no 12, no 12, no 12, no 12. Tô com a amiga e foi lá pra casa. A geladeira pega. E aí, Júnior Alucinado? Se ela ficou animada. E como será ouvida, GDO? Se ela ficou animada. Fiquei sabendo que você. Amigo Edu, você é o Mofre. O meu grande amigo empresário Augusto Filho, o Bismarck da Baladinha. O Júnior demorou, o Lucas Boladão. Para Peixinho, a volta deles hoje. E o meu parceiro Ivan da Pedreira. Um abraço pra vocês, Ivan. É DJ Mel, o MC, o DJ Mulher. Bebendo, mano. Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Faz a boquinha, faz a boquinha. Agora, agora, já. Faz a boquinha. Faz, faz. Faz a boquinha. Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. De shortinho. E aí? Crocodilo tá mordendo. Crocodilo safadinho. deixa tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho. Joga pra cima! Uma tentada. Joga a mãozinha pra cima, as duas, mãozinha pra cima. Com a torcida do Paysandu, joga as duas mãozinhas pra cima aí. E a galera do Clube do Remo também joga pra cima as duas mãozinhas. Escolhe o rumo e dá-lhe a vitória agora! Põe no copo mais um uísque. Novinha rebolando. E o franquinho da GDP também tá aqui comigo. Coitado com o croco. Ô louco, ô louco. O nosso parceiro DJ Fabiano. Rainha no croco. Ô louco, ô louco. A novinha de short. Ele, lá do som Pitbull. Ô louco. Mais uma vez nos fez uma visita aqui. Seja bem-vindo, DJ. Ô louco. Nosso amigo Josué Amaral e a sua primeira dama. Kimber de Lobato. Joga a mão pra cima e faz o ru. Joga a mão pra cima e faz o ru. Eu tô daquele jeito, hoje eu tô com o pitbull. Eu tô daquele jeito, hoje eu tô tipo pitbull. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. E aí, parceiro adulto, tá aqui. Tá ali, meus vítimas, ó. Aí, novinha, hoje eu tô daquele jeito. E pega o balde, rede. E quem fala, eu não abraço, gente. Cavalo branco, ô, de pá. E o sucesso rolando do pitbull. Camaro verde, amarelo ou branco. Só o pitbull da quebrada tá ostentando. O animal, o animal, ele tava trancado. O pitbull tá solto, ele quebrou o cadeado. Vem devagarinho, vem devagarinho. Vem devagarinho, vem devagarinho. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Para Vitinho! Master CD, o seu canal de música no YouTube. Agora vai! Eu vou deixar você partir. Donzinho da CN, né? O que me fez sofrer? Sempre nós, Futebol Shop! O que me fez chorar? Obrigado pela moral, valeu! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do táxi. E meu parceiro amigo do táxi! Eu vou recomeçar. Ele, o Playboy do Rádio Shake! E a sua primeira dama! Equipe ficha, ficha 28 do táxi. Eu vou ficar. Agora vai, vai! E meu parceiro, o deputado Darlan, também ele, primeira dama por aqui na direita. Um abraço pra você, Darlan, dos irmãos pra você, garoto. Gordo e Dinho Pressão. O meu parceiro, o Arlen dos Magnatas, e a sua esposa também na retaguarda. O Dinho Gordo, o Andrei. Meu parceiro Wesley. Tá ali, meus Magnatas. Minha amiga Cacau, a Dani Santos também. No som que elas dão, valor. Adriano Sarrafi do Craqueado, vai lá! Desculpa, amor, por te cair. Cassini, o meu parceiro Railson Carvalho é o trio. Arribando! Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje. Tu que tá de rock, meu amigo! Uhul! Nosso amigo! O Heitor dos Fracassados, o Fernando Leandro e a galera de Santa Isabel, o Aldemir do Clube do Rio Verde, a sua primeira dama, a Malena sempre aqui, valeu! E o homem da CB300 por ali, um abraço! Nossa amiga Ivan da Pedreira também tá na área. Obrigado, Ivan, pela moral. Valeu, garoto! Os empresários do Castanheira. Nossa amiga Dani. O Márcio. Olha só, presta atenção. Alô, Marcelo, Alexandre. Obrigado, vocês aqui, ó. Essa batidinha é maneira. E o meu parceiro Bolo dos Oleguinhos. Um abraço pra você, da Vibração, amor. Um DJ pra fazer sucesso. DJ China Insuperável. Mais que um nome, é uma marca. Que tal o saquinho? E aí, Carolzinha? Um abraço a você. Aqui, ó. Está difícil de entender. O japonês do uísque, o Fábio da Góz, você é o professor Leandro, o Gerson Mototáxi da Marambaia, o Renanzinho, o homem do táxi. E ganhei só ilusão e um tremendo vacilão. E o Melodim, que está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida louca que se bate. E domingo tem um animal na fazenda, show! Aniversário do Miniquim TF e aniversário dos Magnados! Vou tirar o pé dessa relação. E aniversário do Bico dos Caixa Baixa. Meu amigo Thames, que festa foi aquela ontem do Palácio? Tirar o pé. Rock pressão, mano. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Gordo e Dinho Pressão, aqui no Crocodilo. Os Brothers. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência. O nosso empresário Anderson do Depósito. Um abraço pra você, Anderson. E eu dizendo a todos também. Como é que é? Melhor que você. Eu só queria que eu bagasse tudo. Eu gosto de suspense. Pra começar. Master CD, o seu canal de música no YouTube. Pra você não parar! Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra fora. Vem, vem! Girando, girando, é o tal saldo tá chegando. Girando, girando, as noivas. pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Thai Saudi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Arregaça, meu DJ! Você me perdeu, agora chora. Bye, bye! Quero mesmo! Sigue olhando, mami. E o nosso empresário, Hélio da Petrobras. Um abraço pra você, Hélio! Se necessita reggaeton, dale. Sigue olhando, mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. E aí, Felipe Augusto? E aqui no nosso telão, a loja Josi Modas, que veste e patrocina o Gordo Dinho. Josi Modas, a loja que veste os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E a marca do momento, Miúzi Jeans, a marca que veste a mulherada do animal. E o nosso parceiro Ricardo Extintores. Ricardo Extintores. E Academia Fisical, a número 1 do bairro do Guamá. Academia Fisical, a número 1 do Guamá. E o nosso parceiro Gilson Lanches, o melhor lanche da cidade. Dali, Gilson Lanches. E a marca Raldis, essa marca que o Gordo veste, o Dinho também. Estou aqui imaginando. E o nosso empresário patrocinador, empresário Betinho Playboy. E a pizzaria Triângulo, e o nosso empresário Felipe. E hoje é aniversário do pai do meu grande amigo Igor, lá do Posto Rana, o homem do açougue do meu rei. Esse açougue que é considerado aí no Bengola. Um abraço pra você, meu rei. Pra Juninho de Punk de Belo Horizonte. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Santorini. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Aniversário da Samara Lopes. Parabéns, Samara. O porote de você. Dale duro, terremoto. De coração. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro. Diego Evolution Produções. Júnior Santorini, da Santorini Produtora. Então, sempre, meu parceiro, sempre é nós. E aí, Júlio Alucinado? É o DJ Júlio Alucinado agora, desgastado. Aí, meu DJ. Yes. Ele é na capela do peito, desgastado. Meu amigo Arthur Diniz. Olha o maçulinho, rapaz. Olha, desgastado, vai dormir pra te acordar, galera, de manhã. Ah, tu tá de férias, desgraçado, tá? Por isso que tu tá aqui hoje. Eu dei a volta do Bom Dia para... Quarta-feira que vem, a volta do Marcelinho. Olha o playboy do Rally Chega. Na companhia do Hamilton do táxi. Bora, Hamilton! Gordo e Dinho Pressão. Sente o clima. pra tudo tu tem que comer bem. E tu tá com abstinência. Animal. E eu vou te encontrar. Essa amiga Chayane alucinada. E o seu grande amor. Vou te encontrar. O nosso amigo Marco Pereira. O meu parceiro Papito, irmão do jogador Paulo Henrique Gancho. Um abraço, Papito. Vou te encontrar no cavalo. Sejam todos bem-vindos aqui no Animal. Doutor Beto. Vou te encontrar. E Rocha. Meu bem, hoje eu sei. Hoje eu sei. Vou te encontrar. O nosso amigo DJ Júnior Pressão no 12. O Danilo Doverão de equipe. Toda hora do Tapanã, o Porão dos Danadinhos. Obrigado! E Verequete da Coyote. E o Malzinho. E Rocha. Confia. Sou louca, mas confia. Neto Braga. Yanni Batidão. DJ. Sábado é aniversário. E DJ Betinho estabeleceu. DJ Anderson Metralha lá no bar. O absoluto. Veiga de Oeiras do Pará. Nosso amigo Júnior do Verão. E o Filé, o que eu vi. O Will do City. O Will do City. Do bom de doido. Dá-lhe dentada.